güzel tuller Fox. Prosego abi. Bom dia, é uma solicitação de reporte pushback da posição de número 11 do Pátio 1 para a posição 2 do Pátio 1. Sim, está autorizado do 11 para a posição 02. Obrigado. bom dia, o Tan 3601. Chega, Tan 3601. Informação de área, autorização, São Paulo. Gente, autorizado Congonhas, nível de voo 360, decola da 120 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Pizulu 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle Salvador opera em 120.8 e o transponder 5443. São Paulo 360, decola de direita da El Leda Bridge, intercepta a Zulu 16, depois rota do plano. 208 é o controle 5443, vai continuar com a direção 109. Sim, então 3601, não chamada pronta. Mike, em Jalima, por gentileza, poderia confirmar a parte de pista que decola? Tio Mike, Índia Lima, autorizado Serra Bravo Golf Oscar, nível de voo 380, decola da 17 com curva direita na saída Arbor Elefa, via Pizulu 17, após apilo, após direto. O controle Salvador opera em 120.8 e o transponder 5437. Índia Lima, cotejamento correto, é um ponto para o pushback acionamento. Alfredo, Webjet, Juliette Fox, finalizando o reporte. Obrigado, um bom dia. Sandy, Juliette Fox, bom dia para o senhor também. De Lima, ciente do acionamento, sem contato. Link India Lima, autorizado TAS 70, São Domingos 7, reportando para ingresso. Índia Lima motorizado a linha e decolada cabeceira 17, vento em Salvador 110 graus 08 noite.